do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, rapaziada! Estamos começando mais um Papo do Fino! Sim, mais um programa sensacional. E hoje queremos saber um pouco da sua intimidade. Queremos saber que te meteu! Olha aí, rapaz, que é isso? Com o início da temporada europeia, os campeonatos nacionais, a Champions League, queremos saber um pouquinho mais do time que você gosta. Todos temos um time que somos simpáticos lá fora, não é? Um time na Inglaterra, não que você chegue a torcer pro cara. Mas você tá assistindo o campeonato inglês e fala assim, pô, quero que esse time ganhe, né? Em vários países da Europa, vamos nos concentrar apenas nos grandes mercados, lógico, senão, né, não vamos perder tempo com a Moldávia. Enfim, Rodrigo quer falar alguma coisa da Moldávia? Eu quero, o meu predileto de todos na Europa é na Moldávia. Tudo bem, a gente abre um parênteses aí, então vamos saber que time meteu na que Moldávia? Time meteu o Rodrigo, o Montanha, na Europa. E além de saber que time que, né, que a gente gosta na Europa, a gente também vai dar uma breve analisada no início do campeonato, nas contratações, janelas de transferência. Uma loucura. Enquanto assistimos um jogo da série qual, Rodrigo? É da série B do Paulista, segunda divisão. Segunda divisão do Paulista. Isso que na verdade é a quarta. Os caras não sabem nem se é segunda ou quarta. Imagina a organização. Mas até falando em organização, por favor, dê os nossos contatos. Nosso e-mail contato@finodabola.net. Nesse e-mail você tem que mandar o seu palpite do vencedor do Super Bowl. Certo? E o capacetinho que você quer ganhar da NFL. Exatamente. A lista dos capacetinhos está no programa da semana passada, né? Que gravamos. Então você escute o programa, veja a lista dos capacetinhos e mande pra gente. Tem capacetinho que já saiu, né? Já, bastante. Bastante. Então tenta a sorte aí que a gente responde por e-mail. Além do e-mail temos... nosso Twitter, @ofinodabola.net e nosso Facebook, facebook.com/ofinodabola.net. No próximo bloco vamos saber que time é teu e já voltamos e pra... já que estamos falando de Europa, vamos ouvir a nossa trilha sonora, a banda chamada Europe, muito famosa nos anos 80, com The Final Countdown. E já voltamos, ô Cride, toca aí. Vamos começar, talvez, pelo campeonato mais tradicional aqui no Brasil, o campeonato italiano. Não é que passava na Bandeirantes, nos anos 90, comecinho dos anos 90, com narração de Silvio Luiz, comentários de Silvio Lancelotti e Giovanni Bruno, né? Depois cada um deles ia pro seu restaurante, pra sua cantina, fazer os seus pratos, não é? Para a família, macarronada no domingo, que beleza. Algumas vezes de bom humor, algumas vezes de mau humor. Exatamente. O Giovanni Bruno, normalmente, de mau humor. E, bom, então vamos lá. Montanha, eu quero saber que time meteu na Itália. Uma das coisas que fez eu me apaixonar por futebol ofensivo, eu vou ter que dar o braço a torcer aqui, foi o Milan. Chupa! Quer dizer que você é milanista? Não, não sou. Mas eu tenho que tirar o chapéu. Que você é do contra, então, é isso. Eu vou falar o porquê, quase isso. O que que acontece? Aquele time do Milan com Gullit e Van Basten, pra mim e era... o Rijkaard, né? Tudo esquecer. Bem, mas ali os dois eram muito acima da média. Aquilo lá chamava muita atenção. Eu ficava acompanhando sempre os jogos dele. Tanto é que o meu maior ídolo que eu vi jogar, maior atacante que eu vi todos os tempos, é o Marco Van Basten. Ele tem até um altar na casa dele pro Van Basten. E o que que acontece? Quando eu comecei, o Santos também estava naquela entressafra de não ganhar títulos. E a Inter de Milão estava na mesma situação. Ah, você se identificou com a Eu me identifiquei com a Inter. Ah, olha aí. Além de, era um time que você tinha a torcida clamando por título, era um time grande. Que não ganhava de ninguém. Era um time que tinha uma história muito bonita no passado. Se você for ver os títulos da Inter, o que ele fez história no mundo, foi na mesma época do Santos de Pelé. Ah, então é porque você torce para a Inter. Eu me identifiquei a Inter com o Santos. Porque você se identificou por um time de uma história curta, é isso? Não, um time muito grandioso na Europa. E outra coisa que me fez ainda identificar mais é que na Inter tinha o trio alemão. Sim. Que tentava bater de frente. Com o trio holandês. Então você sempre... Eu torcia, porra, esse ano vai, esse ano... Mas não dava. Porra, era um trio muito bom. Era um trio sensacional. Só que não dava pra bater contra o Milan. Sensacional era o do Milan, né? Não, mas era um trio muito bom, ponto. O da Inter também dava. Então, essa é a minha admiração pela Inter. E ela aumentou mais... Quem era o trio? Não, e ele quer comparar o Van Basten com o Klinsmann. Veja só as comparações dele. O Van Basten com o Klinsmann, o Rijkaard com o Bremen, vai que é quem dá pra comparar, não, né? Mas não dá pra comparar, né? Pô, um é meio de campo, outro é zagueiro, cara. Não, mas não era o que... Comparar, não, o Bremen ele era multiuso, né? Ele jogava na ala... Não, na o Bremen era zagueiro, ponto, e o Rijkaard era, no máximo, o segundo volante. É, porque, na verdade, o Gullit com o Matthäus dá pra... Né, dá pra comparar. Mas o Klinsmann com o Van Basten, eu sinto muito. Não dá o Klinsmann, mas assim, era um trio top de linha, né? Sim, o goleiro da Inter era melhor que o goleiro do Milan, Walter Zenga. Sim, Walter Zenga. Os maiores goleiros que eu já vi jogar. E o Lothar Matthäus, ele era um clássico que me chamava atenção. Naquela época, anos 90, não tinha um jogador clássico tanto quanto ele. Ele era mundialmente um cara muito clássico, junto com o Gullit. É, o Gullit era mais pra frente, mais avançado do que esse estilão que você tá falando de segurar, de prender Matthäus. A bola e tal. Tanto que o Matthäus terminou de líbero, né, a carreira dele. Sim, Entendeu? Então ele me chamou muita atenção. Tanto é o Lothar Matthäus fez eu ter um carinho por um outro time que a gente vai falar lá na frente. Muito bem. Então daí, ou seja, dessa identificação da Inter com o Santos que você fez na sua cabeça. Sim. Que você virou interista. Exatamente. Muito bem. Sofreu bastante. Quando que saiu a zica? Saiu a partir de... Ah, quando rebaixaram a Juventus... É, mas teve um título, teve um EFA que nós ganhamos em 90. Tiraram títulos, tiraram pontos do Milan, né, naquela temporada. Exato, porque é um time que faz mutreta. É, como se a Inter não fizesse mutreta, mas tudo bem. É que só não pegaram, mas beleza. E aí o Inter emendou aí aquela sequência de títulos. O Anos de Glória, anos 2000. Anos de Glória. Anos de igual glória. O Santos, né? Exatamente. Oh, aí. Muito bem. Então, estamos ligados. É que te meteu, Anos de Glória. Negócio de louco aqui. Só então, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Com quantos anos, assim, você começou a gostar da Inter? Com que idade? 8, 7 anos. Agora, só mais uma coisa da Inter. Tem um cara que eu gostava muito dele. E assim, não é um craque. Eu fiquei triste quando ele saiu da Inter. O Bergomi. Álvaro Recoba. Ah, o Recoba. O Recoba já é uma geração posterior, né? Mas o Recoba era um bom jogador, né? Não era um craque. Nunca virou nada. Nunca virou, mas ele era um bom jogador. Tem vários bons jogadores por aí. Entendeu? Então teve uma época que... Que nunca viraram nada. O Recoba, depois daquele trio, o trio alemão, a Inter conseguiu um outro trio, que era com o Ronaldo, Vieri e o Recoba. Sempre chegava... Tinha o Cruz também, né? Quem? O Cruz não jogava na... Não, o Julio Cruz, ele é horrível. É um argentino. Não, mas é da mesma época. Pô. Aí você tá no meio. Julio Cruz. Ele era matador, ele fazia os gols dele ali. Eu tive uma sorte maior do que a do Montanha, vamos continuar em Milão e agora vamos saber que time meteu. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Eu também comecei a acompanhar o futebol internacional através do campeonato italiano, na Bandeirante e tal, todo esse papo aí. Evidentemente, me encantei pelos holandeses do Milan. Peguei um pouquinho, talvez o finalzinho do trio também, né? Um trio sul-americano no Napoli, alemão, Maradona e Careca. Peguei o Cerezo na Sampdoria, com o título da Samp, inclusive. Exato. Que eles pintaram a cabeça de loiro depois no último jogo. Mas, sei lá, o Milan tinha uma coisa diferente, né? Eu gostava muito do Van Basten como centroavante. Eu não era muito fã nem do Gullit, nem do Rijkaard, assim. Eu era mais fã do Van Basten mesmo. E eu ficava brincando de golzinho com o meu irmão em casa, né? Aquela coisa, né? 5 minutos, um no gol, outro na linha e tal, não sei o quê. E ele era a Inter e eu era o Milan. Nem sabia a escalação de cabo a rabo e tal. E aí ficava brincando com ele e aí, puta, fui pegando o carinho pelo Milan. E o Milan, diferente do Montanha, não passou por uma seca, né? Porque depois dessa geração muito talentosa, de muitos títulos do Milan, vieram outros times bons do Milan, com o Papan no ataque, depois com o Sheva, né? E aí foi, depois a gente pegou o Kaká. Ou seja, o Milan, lógico, tem alguns 2, 3 anos de entre-safra, né? De títulos que ajusta o time e tal, não sei o quê. Até porque não dá pra ser campeão todo ano, né? É, sim, é verdade. Mas mesmo nesses anos que a Inter venceu aí 5 títulos seguidos, né, de italiano, o Milan ganhou Champions. Né, o Milan tem toda essa coisa de ser um dos maiores... Dizem, né, que é o time com o maior títulos no mundo, né, se for contar títulos importantes um a um ali e tal, é o que tem mais, né, o Boca tá um título atrás. E é isso, assim, o Milan me conquistou por causa disso. E eu gosto muito da combinação preto e vermelho, então tem essa identificação e tal. E aí, pô, virei milanista mesmo, assim, sei lá, ó, se eu posso falar que é o meu segundo time, é o Milan, assim. O Corinthians tá, lógico, né, acima de todos. E aí depois vem o Milan, eu gosto bastante. Sofro, sabe? Aquela coisa, puta que pariu, que perdeu, que merda. Xingo o Berlusconi agora, porque é um maldito. Não xingo a filha dele, mas ele é o xingo. Xingo o Galliani, o Milan não contrata mais ninguém, só vende. Tirou muito. Bom, a gente vai falar dos detalhes do futebol, time. O futebol italiano tá triste, né? Depois. Mas esse foi o time que me meteu, foi o Milan. E com quantos anos você começou a gostar do Milan? Então, aí, eu nasci em 81. Comecei a assistir o campeonato italiano, eu acho que em 89 ainda, porque eu vi, como eu falei, eu vi o Maradona no Napoli, né? Que foi um ano antes da Copa do Mundo de 90. Né, então, mais ou menos. E aí já tinha o Rijkaard, eles pegaram essa fase, né? 87, 88, isso. 89, né? Eu comecei aí, faz então a conta. Então a faixa do Montanha, mais ou menos. É, 8, 6, 9. 7, 8. Ele começou uns dois anos. Começou 89, 91 pra frente. 90, é porque 91. Assim, a Copa de 90 eu lembro total. E a Copa foi na Itália. Então a figurinha mais legal dos álbuns, dos estádios, era o San Siro, que era o estádio mais bacana, assim, mais. Pelo menos por fora, ele tem um desenho mais legal. Então, é tudo o Milan. O Luigi Ferraris era bacana também, aquelas armações laterais. Não, tinha estádios bem legais, mas como eu já torcia pro Milan, falava, esse é o San Siro, é o mais legal. San Siro, não Giuseppe Meazza, San Siro. E agora você, Rodrigo? Então, que porque... te meteu na Itália? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Então, mas na verdade eu falei, por conta disso da questão da idade, eu nunca... Quando eu fui pequeno, eu gostava muito do Napoli, gostava... E eu torcia em cada jogo que eu assistia, eu torcia pra um. Então eu não tinha um time. E essa identificação de querer torcer pra um time, acompanhar, eu peguei tudo um pouco mais velho. Então quando eu era moleque, eu assistia o jogo que eu gostava de assistir. Aí quando eu... E eu sempre gostei muito do futebol do leste europeu, né? Polônia, União Soviética... Sempre gostou do leste europeu. É, exato. Sempre tive uma afeição por esse lado. Aí, em meados da década de 90, já tinha passado essa fase do Milan ganhando tudo, do Napoli, do Careca e Maradona já tinha desmanchado. Carecone. Exato. E na Copa de 94, a Romênia tinha um time muito bom, né? E também fazia parte do leste europeu. Então pegou... Tinha fazia um time não, na Itália. Ainda faz, né? É. Se não mudaram, ainda faz. Eu sempre tive uma simpatia maior, eu adquiri, pelo Foggia na Itália, né? Vocês têm... Tudo a ver, né? Que te meteu, Foggia, tá tudo ali. Por quê? Porque eles montaram uma trinca de leste europeu, já que vocês falaram de trinca da Alemanha... Age Popesco e cara. Não, e esse time do Foggia era o time dos senhores. O Montanha deve lembrar bem do senhor, porque ele gostava. O senhor depois foi... Que... Eu lembro do senhor ir na Lazio. Exato, depois ele foi pra Lazio. E o trio do Foggia era o Petrescu, que era da Romênia, da seleção da Romênia de 94. Aí tinha da Rússia o Kolivanov e o Chalimov. E tinha um senhor lá de italiano bonzinho. E o técnico era tcheco. Tchecoslovaco, na verdade, na época, né? Ele fudia. Te meteu, ele Foggia, fudia a tcheca. Tá tudo aí, né? Olha aí que beleza. Que era o Zeman. O Zeman foi técnico da Juventus também, né? Zdenek Zeman. Então, assim, eu acabei simpatizando com o Foggia. Acompanhei naquele ano, aí começou, ganhou um pouco de projeção, chegou na semifinal da Copa da UEFA, né, o diabinho de símbolo, era legal, eu gostei, só que agora tá na Série D, né? Tá na Série D, o Foggia? É a quinta divisão da Itália. Tá fodido. Ele fodiu o seu coração. Na verdade, o Foggia faliu. Ah, olha aí. Aí ele teve que ser refundado, né? Ele faliu na Série C1, né? Quase caindo pra C2. Aí lá, como é um pouco mais sério do que aqui, ele faliu e teve que começar na D. E tá começando na D aí esse ano. Muito bem. Bom, o Foggia não vai participar dos nossos comentários sobre a temporada, porque não temos dados aqui da Série D italiana. Mas vai subir pra Série C? Esperamos, pra C2, né? Pra C2. C2. Beleza. Não vai subir, né? Como é que você assiste? Tem que, não, assistir... tem que ser pela internet. Só tem que ser internet discada ainda, né? Banda larga não rola. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Montanha, como é que tá o campeonato italiano? O campeonato italiano, ele teve uma debandada de jogadores, falta de recurso tremendo, e o campeonato italiano, ele tá com um problema muito grave. confiança no campeonato, confiança assim de organização, aquela questão da armação de resultado manchou o campeonato. É o momento da Itália, não é bom no cenário mundial, né? Então, mas essa situação do campeonato acabou manchando. Tanto é que teve ministro que ele acabou falando que seria importante o futebol italiano para ressurgir, ele ficasse sem campeonato italiano durante 3 anos. Então, o campeonato italiano ele está muito ruim. Essa declaração, inclusive, foi antes da Eurocopa. Antes da Eurocopa. E até motivou a seleção, né, italiana a chegar ao vice-campeonato. Né, que era algo que ninguém imaginava. Que, na verdade, foi praticamente um título para eles, né? Com certeza. Então, o campeonato está sem credibilidade. Essa é a real palavra. Ah, e por isso que você tem a debandada dos jogadores. Tá? Você tem só a Juventus muito bem... Pelo seguinte, nos últimos 2-3 anos ela remontou o time dela. Então ela não perdeu os jogadores, mas assim... Com vários refugos de outros, né? Por exemplo, o Vucinic, que foi espirrado da Roma, tá lá e deu certo, o né? O Pirlo, e ela teve algumas... E ela foi buscar alguns jogadores no campeonato alemão, então até que esteve bem. Agora, a minha Inter e o seu Milan, tá uma draga. Tá uma draga, falar o português, claro. A Udinese trouxe o Michael Swell, né? E viu o que ele fez. Ele cavou... Acabou a desclassificação. Meu, mas é uma besta, né? A Inter, o que ela fez? Como ela tá sem recursos, principalmente porque ela não tá participando da Champions, ela teve que mandar o Michael embora. Mandou, literalmente, porque há 1 ano atrás, 2 anos, o Michael, 30 milhões, teve proposta e a Inter não vendeu. Ele saiu por míseros 5 milhões de euros pro Manchester City. O Júlio César, De graça. O Júlio César, um grande goleiro, ídolo. Teve a saída dele lá no estádio no último jogo, foi linda. Eu me emocionei, achei muito bacana a torcida por tudo que ele conquistou. Ele acabou saindo porque queriam reduzir o salário dele. E um goleiro como ele tá certo, pegou e foi embora. Eu só não acho que ele devia ter ido pro Queen Park Rangers. Melhor que vir pro Palmeiras, deixei lá, pô. Outra coisa que a Inter fez de bom foi mandar o Folan embora, mas também tinham pago há 2 anos atrás quase 15 milhões de euros. O Lúcio, por questão de salário também, não tinha como manter, renovar com ele, acabou indo pra Juventus. Aí o que a Inter trouxe esse ano? Álvaro Pereira, um zagueiro do Porto. O Cassano trouxe do Milan através de uma troca com o Pazini. A Inter deu Pazini, o Milan deu Cassano e a Inter ganhou mais algum dinheirinho. O Palácio tá lá, né? E trouxe o Palácio. Trouxe o Palácio do Genoa. Mas esse Palácio é o do Boca? É o do Boca, exatamente. É bom. Trouxe ele. É bom. E também trouxe o Álvaro Pereira foi a maior contratação da Inter pra essa temporada. Foi o Guarín. Guarín? Guarín do Porto. Foi no finalzinho da temporada. Ah, sim, é verdade. É verdade. 11 milhões contra 10 milhões do Álvaro Pereira. Exatamente. Ele é um meio. Ele é um meia. Porque o Guarín foi em maio, né? O Álvaro Pereira foi agora. Isso, né? Exatamente. Só que o que acontece? Nenhum jogador desse aqui mostra a grandeza da Inter de Milão. A gente pode dizer que a Inter de Milão tá se apalmerizando na Itália? Não é nem a Inter de Milão, né? Mas o campeonato italiano está se apalmerizando. Tudo a ver, né? Palestra Itália e tal, tem tudo a ver, é verdade. Então, mas não tem uma tendência a ficar chato? Olha, eu não sei. Eu vi alguns especialistas em mercado e tal, falando que durante 2-3 anos a Itália vai ser o mercado fornecedor e não comprador de jogador. Né? Então eles vão vender muito jogador, como aconteceu agora no caso do Milan, né? Que vendeu o Ibra, vendeu o Thiago Silva e tal. Então eles vão vender muito jogador, por quê? Essa coisa que o Montanha falou, o escândalo aí manchou, passar um tempo para o futebol italiano ganhar prestígio novamente, os times têm que fazer por onde, talvez a Juventus será o grande bastião do futebol italiano nesse período. Não vão precisar comprar resultado, né, provavelmente, né, porque provavelmente só eles não vão têm comprar. Time. É, exatamente. A Juventus tem um time mais montado. E assim, a Juventus pode fazer um papel melhor nas competições europeias, né? E aí sim trazer de volta o prestígio do futebol europeu. Nesse meio tempo, cabe a Inter e Milan, né? Se reestruturarem, né? O Milan, principalmente, usar o dinheiro que recebeu tanto do Thiago Silva quanto do Ibra, né? O Ibra vendeu por 20 milhões de euros, né? O Thiago Silva vendeu por 42 milhões de euros. É, o Ibra foi 20 ainda pela idade, né? Porque. Não, foi 20 porque o PSG é louco, mas é, beleza. Porque tem problema, né? Tentou trazer o Kaká de tudo quanto foi jeito lá do Real, mas o Real não liberou. O Real quis que a oferta cobrisse o que pagou, né? E aí não deu certo, o Kaká ficou lá. E nem fazia o Kaká sentido. Seria a grande bandeira do Milan pra essa temporada, né? Pra reviver os tempos, né? Do, e o Kaká queria, do príncipe. Né? O Kaká queria. Perdeu o Seedorf, né? Uma bandeira. É, o Milan, na verdade, assim, se desfez de vários jogadores no final da temporada passada. O último jogo foi muito bonito, em San Siro, o Nesta, o Gattuso. Diversos jogadores já em tom de despedida. Esses jogadores clássicos aí do Milan, já de, porra, de 10 temporadas já esses caras, né? Deixaram o Milan, então o Milan vai num processo de renovação mesmo, né? Ou seja, vamos ver se consegue daqui a 3 anos ter um time forte e voltar a contratar peças importantes, né, pra posições fundamentais do time, e ver se, né, consegue se reerguer. Mas eu já sou... Uma boa foi ter mandado o Van Bommel embora. Van Bommel uma ótima, né? Voltou pra Holanda, e em compensação trouxeram o De Jong. Nossa, pior... Nah, para. Isso. O De Jong é o pior jogador profissional da história de primeira divisão mundial. Daí, 3 milhões e meio de euros. A Inter saiu lucrando, que ele ia vir na troca com o Michael. E nossa, a maior contratação do Milan pra essa temporada foi o Pazini, na verdade, foi uma troca, né, com o Cassano. Exatamente. Foi 10 milhões pau a pau e o Milan deu mais 2,5, não foi isso? Exatamente. Cagada, né? Puta que pariu, pagar 2 milhões, por que não trocou pau a pau? Tá louco, e é isso aí, cara, o Milan não tem muita expectativa. É, o problema do italiano hoje em dia é assim, nós falamos em renovação, mas assim, se você for ver todo time, tanto a Inter, Juventus e Milan, eles acabam trazendo refúgio de jogador velho. Isso não é renovação, os caras não se tocam. Então, mas sabe que você, eu acho que, eu sou muito chato. Não diga. Isso é um reflexo da situação da Itália, eles não têm outra saída. É, eles não podem investir quantidade de valor. Revelação, o jogador que tá aparecendo, ele não aparece por menos de 11 milhões, 15 milhões. Mas, o jogador assim, apareceu, se destacou, ele custa 15 milhões, cara. Não tem, a Itália não tem dinheiro pra consumir com o jogador. Mas assim... pensando que a Inter é do Massimo Moratti. Isso. E o Milan é do Berlusconi. Os dois são empresários. Né? O empresário depende então, é isso da saúde financeira pra... Pô, a saúde financeira da Itália, eu só não vou falar que é igual a da Grécia, porque ainda vai demorar 2 anos pra ficar igual a Grécia. Essa que é a situação. E com tudo isso, a Juventus é a favoritíssima. Era favoritíssima, ao mas você tem alguns times que correm por fora. Então, mas esses correm na por frente fora. Da Inter e do Milan. Então, por que que acontece? Com essa draga que estão Inter e Milan, os elencos e os times se equivalem com forças medianas, como Udinese, Napoli, Roma, Lazio. Então fica pau a pau. Esses times com um elenco já de 2-3 anos conseguem, né, superar conseguem. Inter e Milan. Então mas você vê aí no... se nós formos analisar friamente, o time hoje da Lazio e Napoli bate o da Inter e do Milan. É porque tem alguns valores individuais que têm são se sobressaído bastante. Exato. É, e junta ainda o conjunto, entendeu? Eu acho... E assim, eles perderam um ou dois jogadores, eram contratações pontuais, diferente da Udinese. A Udinese, ela perdeu muitos jogadores quando ela foi pra Champions. Mas trouxe o Michael Swell. Pra fazer o que ele fez. Que não foi nem relacionado para a Copa da UEFA. O Napoli que perdeu o Lavezzi. Perdeu o Lavezzi para o Paris Saint-Germain. Mas o Cavani tá lá ainda. Cavani tá lá. Cavani então, e o Hansik, né? Bom, Montanha, temos que torcer para a Inter e Milan fazer um bom papel. Pelo menos ficar ali no G4, né? Para conseguir continuar... Quer dizer, para o Milan continuar na Champions e a Inter voltar para a Champions, né? Porque nem na Champions pegou a temporada passada. Não pegou. Pegou a Liga Europa só, né? E eu torcer pro Ford eu subir pra Série C2. Exatamente. Senão eu tô fodido. E a gente, infelizmente, teremos que ver a suja da Juventus. ganhar o campeonato. De ponta a ponta. E aí sim, se ela ganhar esse campeonato, ela conquista o 30º e aí tem direito de colocar a terceira estrelinha no peito, né? Então vamos fazer o seguinte, já que Inter e Milan não disputam título esse ano, só vamos disputar o derby de Santa Madonina, exatamente. Né? Exatamente. Vamos disputar o derby. Já que não vamos disputar o título, o Foggia também não tá na Série A, vamos todos torcer para o Genova, que tem 9 títulos. Porra, pra ver se finalmente ganha o 10º e põe uma estrelinha no uniforme, cacete. Vamos encerrando aqui o primeiro bloco do Campeonato Italiano, não sabemos que time meteu em cada um aqui, Milan, Inter, Foggia, que beleza. E agora vamos ouvir uma banda portuguesa, olha só, Chutos e Pontapés, porque no próximo bloco a gente começa rapidinho com Portugal e aí já emenda com a Espanha. Cride, toca Chutos e Pontapés. voltamos depois de ouvir os chutes e pontapés para falarmos do campeonato português. Não é verdade? Pulinhos de bacalhau! Pulinhos de bacalhau, pastelzinhos de Belém. Vamos lá falar do campeonato português. Montanha que te meteu em Portugal. Atrás dos montes. Ó, o time que eu gosto é o Benfica. Os encarnados do Benfica. Os encarnados. Um pela situação, me chama muita atenção aquele símbolo e a história da águia. O Montanha gosta de detalhezinhos, né? Engraçado como ele se pega em detalhes, assim. Mulher é assim, né? É. Só pro pessoal saber, a águia, ela... O significado é o seguinte, da águia. É que o Benfica, ele vai sempre estar voando acima de qualquer outro, tá? A águia que é símbolo do Benfica, tá no... Exatamente. Tá no distintivo. Tá no tudo, distintivo. Né? A história do símbolo, que ela tá no distintivo, é que ela consegue levar o Benfica a alturas que nenhum time outro pode conseguir. Essa é a história dele. E assim, todo jogo do Benfica, a águia, ela faz um voo no Estádio da Luz. E ela para em cima da bola. Isso é bonito. Outra situação que me chamava a atenção do Benfica, o goleiro Freddy Home. É verdade. Eu era fã dele, ele jogou no Benfica. Sabe que tem uma história, eu não sei se é verdade. Uma vez eu encontrei um português num bar, tava conversando com ele, e ele torcedor do Benfica. Aí eu falei assim, olha só, um encarnado. Aí ele, encarnado, cacete. Aí eu falei, ué, mas caralho, pô, o apelido de vocês não é os encarnados, tá, por causa da camisa vermelha? Então. Aí ele falou assim, não, somos os vermelhos, não os encarnados. Porque parece que o encarnado é a cor de um partido lá, um partido meio fascista, um negócio meio assim. E durante um tempo ficou associado, né, o Benfica a esse partido político. É meio parecido com o Real Madrid e o partido do Franco na Espanha. Salazar, salazarista maldito, Montanha não. Salazarista. E aí, e aí os torcedores do Benfica, eles não gostam de ser chamados de encarnados pra não ter essa comparação com o partido. Então ele fala assim, não somos encarnados, somos vermelhos. Porque o time do Benfica é a classe operária de Portugal. Então, eu acho que assim, eles eram os encarnados e aí o partido político se apropriou do apelido e tal pra ter maioria. Porque aí rolou, mano, assim. Um mimimi. E aí a torcida hoje não gosta pra não fazer essa associação, mas enfim, a história, ele estava bêbado, eu também não sabemos se outra, é verdade. Outra ressalva do Benfica, tem que tirar o chapéu, que o Benfica hoje é o time com mais associados. É verdade. Hoje tá na margem de 216 mil sócios pagantes. Pode crer. Também tudo não... falido, mas... Não, pô, mas pagos, aí não assíduos. Então, por isso que Portugal tá fudido, os caras pagam o Benfica e não pagam os impostos, pô. Outra situação... Outro país falido, né? Eu gosto do Benfica ali da Vila Guilherme, clube de bote que meu irmão jogava. Vai, Rodrigo tem uma história boa. Então... Que time tem em Portugal? Atrás dos montes. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Não, o meu foi no Funchal. Foi na Ilhinha da Madeira. Na verdade, eu sempre tive uma quedinha por time menor, né? A gente percebe pela programação da sua televisão. E o meu coração em Portugal bate um pouco mais forte quando eu leio alguma coisa, porque na televisão é difícil de passar, né? Sobre o Nacional da Ilha da Madeira. E o Nacional é um time que é curioso, os caras não têm título nem de segunda divisão. Todas as vezes que o Nacional subiu, caiu, não subiu como campeão. Que beleza. Sempre sobe como segundo ou como terceiro colocado, né? Tem dois títulos da terceira divisão, subiu em 2000, temporada 2002-2003 para não mais cair, e depois que subiu em 2002-2003, só ficou uma vez atrás do décimo lugar. Ó, que beleza, hein? Então agora tem feito campanhas boas. E assim, tem muito brasileiro no elenco do time. É como todo time português. Como todo time português, mas 50% do time, é muita coisa. E tem aquele goleiro que era do Sport, jogou na Portuguesa, o Gotardi, não sei se vocês lembram, ele tá lá. Não, só lembro do zagueiro do Botafogo, o Gotardo. E eles são, na verdade, o apelido da torcida são os nacionalistas, né? Porque eles são, nada em teoria, mais os mais fervorosos. E os 216 mil sócios que o Benfica tem, a Ilha da Madeira tem de habitante. Ai, que maravilha. E o mascote deles é bem bacana. Não sei por que que é um panda. Assim, o time é preto e branco, não é? O time é preto e branco, mas assim, então podia ser uma zebra. Zebra vai ser quando for campeão. Resumindo aí o campeonato português, ou vai dar Benfica ou vai dar Porto, exato, certo? O Benfica que perdeu o Witzel. Isso é lavagem de dinheiro, não é possível. Não, tem como. O Zenit contrata o Hulk por 60 milhões de euros. Mas o Zenit tá com grana de investidor árabe também, essas paradas. Não sei se é árabe ou se é daqueles petroleiros russos. Não, mas é porque o fato deles terem muito... O Zenit tá com grana de fora aí. Então, mas o fato deles terem tanto dinheiro... E pagou 40 milhões no Itzer. 40 milhões de euros. 40 milhões que, assim, de euros e 60 no Hulk. O Witzel e o Hazard são as duas pérolas belgas, né? São as grandes esperanças da Bélgica para a Copa de 2014. São os dois moleques do 1-1. O Hazard é meia, né? O Witzel é mais... É um volante. É. E estreou bem a Bélgica, né? Estreou com vitória. Então, os dois moleques aí são a grande esperança do futebol belga e tal. E o Zenit tá com grana, levou o Hulk também, né? Pô, 60 milhões, mas vale 60 milhões? O que eles falam é que é o seguinte, se o Hulk tivesse saído daqui do Brasil, ele valeria talvez a metade ou menos. Porque tem aquela coisa do time... O time quando é tradicional, espera o cara dar certo e aí contrata. O time quando é meia boca, ele quer tentar comprar o cara rápido, aqui do Brasil. Era o que acontecia muito nos anos 90, né? Tipo o Denilson, ah, contrata logo. O cara quando já tá na Europa, é diferente. Porque ele já foi testado. O lance da adaptação e tal. É, então, assim, ele já tá lá. E dentro da Europa, o Hulk tem muito cartaz. Porque ele sempre funcionou dentro da Europa. Então, a gente tem um certo preconceito com o Hulk. O Montanha tem um certo preconceito com o Hulk. Eu não. Eu também tenho. Então tá, eu não tenho. Mas dentro da Europa, ele é muito bem visto. E aí, assim, o Zenit com grana, pra assim, ah, é a hora de comprar. Talvez não pagaria tanto. Mas como tem grana de fora, aí eles não estão nem aí, sabe? Eles chutam o pé mesmo e falam que se foda, vamos levar. E aí levou essa caralhada de dinheiro. Então, assim, tanto o Porto quanto o Benfica estão enfraquecidos, né? Sem as suas duas peças aí. Mas, enfim, pra resolver o campeonato deles... Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa, beleza. Vai ganhar aqui o Gil Vicente? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Vamos para o país vizinho, a Espanha. Que também que vai ganhar o campeonato. Real Madrid ou Barcelona. É, também se resume a isso. Os dois times não contrataram ninguém. Assim, nenhuma contratação... grandiosa, né? Talvez só o Real com o Modric. Tirou o Modric do Tottenham. O Barcelona trouxe o Jordi Alba. É, mas nada assim, né? O estrondoso, né? Nenhuma contratação monstruosa, como o Real fez em temporadas passadas, né? Nem... E o Barcelona trazendo Fábregas na temporada anterior. Exato, o Fábregas já trouxe o Jordi Alba, beleza. O Song, tirou o Song do Arsenal. Mas o Modric, na verdade, é um orelhado. Que veio pra jogar, né? Não veio pra compor, né? É, não sei, né? Então... Onde vai o Mourinho vai encaixar ele ali, né? Ah, sim, mas é... Não, mas é um cara que tem condição, né? Eu acho que ele, quem vai dançar ali vai ser o Khedira dança. O Khedira deve dançar ali. É, então, porque... Ou o Di Maria. É, porque o Modric, ele tem talento, né? Então, mas assim... o Modric, ele foi o maior passador da temporada passada. O cara que deu mais assistência. O John Stockton da temporada passada na Europa. O cara não vai jogar de segundo volante como joga o Khedira, né? É, e o Mourinho não teria uma proposta dessa, né? Ele vai tirar o Di Maria. Se fosse... Enfim, veremos o que vai acontecer. O Barcelona... E o Atlético vai coçar alguém, não? Não, até não vai coçar ninguém. O Valencia também não vai coçar ninguém. Vão disputar ali segundo, terceiro lugar. O Atlético de Madrid é engraçado, né? Porque assim, parece que ele se concentra nas competições europeias, né? Na Liga Europa. Foda-se o campeonato. É, mas sabe que não tem condição de... Não, e é bacana a tática do Atlético, porque assim... Eu não vou nem tentar pegar a vaga na Champions, porque se eu chegar na Champions eu vou tomar fumo. Exato. Então eu vou continuar aqui com a minha vaguinha na Liga Europa, porque a Liga Europa eu consigo ganhar, eu vou levanto o título, pego a Recopa e ganho dos caras na Recopa. Então vamos fazer uma palpitaria mais legal. Quem vai ser o terceiro colocado do Campeonato Espanhol? Valência. O Valência. Também não tem muito o que fugir, cara. Eu acho que... O Málaga, que veio com grana o ano passado. Não, o cara já tirou o pé em investimentos, ou seja, o Málaga já se perdeu por aí, já era. Já vendeu jogador. Não, mas tem o Atlético e tem o Atlético, pô. Por que o Valência? Bilbao perdeu jogadores. Mas e eles têm uma base, não é possível. Aquele time lá sair igual aquele fez, isso é difícil. É, aquilo foi, sabe, a temporada. É, mas o Valencia tem quem? Você que tá com mas é sempre assim, 400 páginas de consulta. Quem o Valencia tem, eles põem em quem que eles apostam. Perdeu o Jordi Alba, eles trouxeram o Sissoko do Lyon. Sissoko não joga no Joseense. Tudo bem, mas trouxeram. Fazer o quê? Acabamos de ver lá o Luiz Guilherme metendo um golaço de falta. Eles apostam no Soldado, no Jonas. Ué, mas não, dá mas certo. Mas o ataque do Valencia funciona. Ah, funciona. Vai fazer o quê? Pô, então não é... beleza. Eu então... não sou fã, mas é o que tem. Fazer uma aposta. Valencia contra a Rapa. Vocês dois são Valencia, eu sou a Rapa. Só que o time do Atlético de Madrid... O time do Atlético de Madrid eu acho melhor que o Valência. É, eu também acho. O problema é que no Campeonato Espanhol não vai. Não vai. Né? Não dá zica. É sempre oitavo. Falcão Garcia é um monstro. É um monstro, hein? Eu gosto pra caramba do Falcão Garcia. E o Barcelona, o técnico lá, falou que não encaixa no esquema do Barcelona. Não encaixa. Né? Teria que jogar com um homem referência. É, outro estilo. Paradão. Isso é uma coisa que no futebol, nos grandes times, não acontece. Eu vou dar uma cornetada aqui, hein? Barcelona vai, esse ano aqui, vai penar. Eu acho que não, já tá com acho que diferença de 4 pontos do Real. A diferença vai ser no Super Clássico. E aí tem que ver quem vai estar melhor na época. Eu acho que vai continuar na mesma merda e, sei lá, talvez o Real Madrid se concentre mais na Champions esse ano, que eles têm que levar uma Champions que faz tempo que não leva. E fique por e isso agora, aí. Eu agora acho que não acredito numa queda do Barcelona. Não, eu acho que ele acredita na queda por causa da saída do Guardiola. Eu não acredito, porque eu acredito. Tudo que vem lá vem essa sempre na mesma linha. Talvez a gente falar de alguns jogadores que o Real queria espirrar, no caso do Kaká, ou como é que chama o outro maluco lá? Guerra, Paulo Ferreira. Paulo Ferreira não, Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho. Né? Paulo Ferreira é outro. É o do Chelsea. Nossa, o Ricardo Carvalho, quando ele apareceu, ele foi tido como uma das maiores promessas, né? É, só promessa. E aí essa galera ficou, né? Como é que vai ficar com o Kaká lá encostado? O Kaká, eu acredito que o... É que não vendeu pro Milan, porra? Ele vai conseguir um espacinho dele lá. Eu acredito que sim. É, eu acho que já virou birra e o Mourinho é birrento, o Mourinho é cuzão pra caralho. Eu acho que não é o problema, não é o Mourinho. É que o Real Madrid, ele investe o jogador, ele não espera. Como ele tem dinheiro, não deu certo, vai embora. Ele pega um outro em ascensão. Ele empresta os caras. É, porra. Porque, porra, você pagar 50 milhões pra emprestar também é desaforo, o cara paga, né? O salário. Não, eles têm dinheiro. Que não vai... Aquele pagar o salário do Kaká não vai ajudar nada. Ah, para, Montanha. Lógico que faz diferença. Não, pra eles, porra. Não. Não, e também tem o fato de você fortalecer o outro time, o rival. No caso não, da Champions. Mas você, né, manda pra um time que não joga a Champions, o jogador, por exemplo. Tem que não, mas o jogador também não vai tem querer, querer, né? É. E, porra, e pro não, CSKA, aí pro CSKA e Moscou. É, os caras queriam pra Turquia. O Turquia queria ele. É. Só que não. O Kaká queria ir pro Milan, né? Besta ele, pô. Caralho. E é isso aí, Montanha, que time meteu na Espanha, então? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Valência. Valência, eu sabia, por isso que ele tá definindo essa merda desse time. Valência. E por que o Valência meteu em você? Então, é que o Real Madrid e o Barcelona, eu nunca me atraiu nenhum dos dois. O Barcelona, o Valência 93... O Barcelona, não, a mistura do Barcelona com o Valência. O Valência, ele tinha uma constante. Eles têm alguns jogadores, sempre parece que todo mundo vai lá e compra. Eles têm os jogadores que se destacam. É engraçado, né? Assim, jogadores... A base do Valência também é muito boa, então, né? Porque isso... revela jogador pra cacete, né? Isso que me chama a atenção. Davi Silva, o Mata, o Villa... Não, e sabe outra coisa? O Valência tem o DNA ofensivo. O Montanha deve gostar por causa disso. Não tanto, mas o que me chama... Só não tem os meninos de Valência, porque aí ele mudava pra lá. Tem toda essa molecada aí. Juan Mata, Davi Silva. É, então é por isso, isso acaba me chamando a atenção. Eles criam jogadores, os caras vão lá e pagam. E acabou. E eles assim, não fazem contratação pontual. Vou trazer esse cara aqui, não. Eles vão lá e o cara acaba se destacando lá mesmo. Isso me chama a atenção. E o uniforme deles é bonito. Que parece com o do Corinthians. Não. Negativo. Como não? Tem laranja. Tem laranja com preto. Laranja com preto. Segundo uniforme, terceiro uniforme. Bonito pra caramba. Primeiro uniforme é branco com som preto, igual do Corinthians, mano. Pô. Também, assim, eu mais simpatizo com o Valência. Eu não torço pro Valência. Eu mais simpatizo por querer que alguém ganhe de Barcelona e Real Madrid. Na época do Zamorano, eu torcia pro Real Madrid. Eu sabia o time de cabo a rabo do Real Madrid. Hierro, toda aquela galera lá, a época do Zamorano. Sabia, inclusive eu até roubei uma camisa sua do Real Madrid, lembra? Rodrigo? Lembro. Eu peguei emprestado e só devolvi anos depois, quando eu passei a não gostar mais do Madrid. Como eu gosto só de time brasileiro, eu tenho a minha do Sampaio Corrêa, do Mirassol. E aí depois, quando o Real Madrid começou com aquela coisa dos Galácticos, aí eu falei, palhaçada, né? Papagaiada, não gostei. O Barcelona eu sempre achei muito narizinho empinado e tal. Era Romário e Stoichkov, sabe? Duas malas sem alças. Ah, mas eu gostava. Essa não, não tô eu falando do futebol deles, mas tô falando, eram dois caras marrentões, sim, assim, né, cara? Mas eu torcia pro e Barcelona. E o Cruyff também é outro marrento dos infernos. Não é nada contra o futebol, mas achava, sabe, aquela coisa assim, não, somos da Catalunha pra cima e pra baixo, achava um saco. Esse time do Barcelona eu gosto. Mas também, assim, puta, sempre os dois. Então eu acabei perdendo a graça, perdendo o gosto. E o Valencia, que foi o último campeão espanhol sem ser Real Madrid e Barcelona, chegou na final da Champions 2 anos, perdeu as duas vezes. Também falei, pô, o Valencia é legal, parece o uniforme, parece o Corinthians e tal. É mais pra torcer pra alguém que vence os outros dois do que exatamente torcer pros times mesmo. E você, Rodrigo, alguém? Eu não, eu sempre gostei muito do Barcelona, né? Acompanhava o Barcelona e tal. Na época do Ford, acho que foi a época que eu tava com o meu sangue mais comunista, né? O Racing Santander, que eles são os montanheses, trouxe uma dupla de russos pra jogar ali. merda. E eu adotei o Santander como meu time, acompanhando, e pra variar o Santander caiu. tá na segunda divisão esse ano. É verde também essa porcaria, é verde, né? É verde e preto, né? Verde o Rafael Sobis passou por lá, né? O Bet Chastnik, né? Mais, é um pouco mais recente, o Radchenko, né? Que era um meio atacante. E por conta disso, eu acabei gostando do Santander e comecei a acompanhar um pouco mais o Racing. Né? Mas é isso então, aí também, né? É, isso não ganha nada, ganha ninguém, cai pra subir, que nem time nordestino no Campeonato Brasileiro. Porcaria também. Eu gosto de porcaria. A gente vê pelo seu time aqui no Brasil. Bom, no próximo bloco a gente fala de Inglaterra, né, o mercado mais rico da Europa. Por isso agora vamos ouvir Oasis, a ex-banda dos irmãos Gallagher, os torcedores do Manchester City, meu atual campeão inglês. Vamos ouvir com Supersonic e já voltamos. Grid, toca aí. Apesar da música ser inglesa, vamos falar da França primeiro. Au revoir, merci beaucoup, abajur, batom, sutiã. Eles se gostam muito, né? Como é que é? Eles se gostam muito. Se gostam bastante. É só atravessar o canal e tal. Bom, já vou começar. Eu não tenho time na França. Nem eu. Eu sou simpático apenas ao... Sou simpático, não. Eu olho pra tabela pra ver em que posição tá o Saint-Étienne. Né? E eu gosto do Saint-Étienne porque ele é verde e branco. É, o Saint-Étienne, pra quem não sabe, é o maior campeão francês de todos os tempos. Mas fazem, sei lá, todos os tempos que não ganham o campeonato francês. Então eu dou uma sapiada na tabela pra ver que posição que tá, pra ver se esse ano vai. É estilo América de Minas. Mas né? Nunca vai, cara. Estilo América de Minas. O Lille vai, o Montpellier vai, o Saint-Étienne nunca vai. Pelo menos não caiu nas últimas... Porque também é um time que cai, sobe, sim, cai, sobe, cai, é um inferno. Parou um pouco, né? É, algum árabe podia investir no Saint-Étienne, né? Olha aí. Mas o Montanha tem um, né? Meteram atrás da Torre Eiffel no Montanha. Eu odeio a Europa. Até onde falar, viu? Que promíscuo que é o Montanha. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! A minha simpatia vai pelo Paris Saint-Germain. Olha lá, enfiaram a torre nele. A torrinha. Mas pelo seguinte, pelo aquele time do Raí Leonardo, foi um time muito bacana. Eu gostei muito quando o Ronaldinho Gaúcho foi pra lá. Ele jogou lá muito bem. Mas assim, o que me chamava atenção no Paris Saint-Germain era por causa do uniforme. Eu fui conhecer realmente o uniforme do Paris Saint-Germain quando eu jogava PES no Play 1. Uniforme feio da porra, parece uma janela abrindo, cara. O escuro. O escuro não. O azul escuro, porra, eu só escolhi... O time que eu escolhi no Master League era o Paris Saint-Germain por causa do uniforme. E agora que o PSG trouxe o Ibra, foi o orgasmo do Montanha. Ah, não, agora ele tá maluco. É que o campeonato francês é muito feio. É muito o chato. O futebol é muito feio, não dá pra assistir. E os uniformes são feios, o do Paris Saint-Germain é mais bonitinho. Pra mim, o do Paris Saint-Germain é sensacional. É porque o Paris Saint-Germain agora tem dinheiro e só coloca um patrocinador, porque a maioria dos times franceses tem também um monte de abadá, né? É um abadá? Tem uma caralhada de patrocinador, é bem feinho mesmo. Tirando os principais, Lyon, Bordeaux, esse time que tem grana, beleza. Mas o resto é muito feio, cara. Entendeu? Mas o campeonato... Me fala do Paris Saint-Germain, pelo menos do Paraná Clube, velho. Agora, o campeonato francês não dá pra falar, pô, eu assisto, é muito feio, é ruim. Não, ruim. Dá e eu vou torcer pro Paris Saint-Germain perder, porque eu não gosto de time que tem investidor. Mas é muito improvável, mano. Não tem como, é muito dinheiro. Apesar que as três primeiras rodadas, os caras só empataram. E o Ibra já brigou com o Nenê. O Ibra... Ah, vá. O Ibra, quando ele se aposentar, Dana White vai contratar ele no MMA. Certeza. Olha, a Montanha falou de muita grana. Se liga no nível de investimento do PSG. Que eu só vou pegar aqui as transações de junho pra frente, né? Que é pra essa temporada agora. 26 milhões de euros no Lavezzi, 42 no Thiago Silva, 20 no Ibra, 13 milhões no tal de Marco Verratti, que veio do Pescara. É bom ele. 43 no Lucas, do São Paulo. Só vem na temporada seguinte, né? Só no final do ano, né? E 6 milhões no Vanderbilt, do Ajax. Isso dá quanto, Montanha? Tô no 150 milhões. Exato, 150 milhões de euros, cara. Nossa, como você melhorou de conta. É que o Montanha soprou aqui pra mim. É muita grana, cara. Se não ganhar, vai ser decepção, hein? É muita grana. É pra ganhar o italiano... Ô, italiano não, pô. Italiano não dá. É, é pra ganhar o italiano também. Com essa grana dá pra jogar os dois campeonatos e ganhar, pô. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Vamos falar do campeonato mais legal da Europa. Ah, Bundesliga! Eu adoro a Bundesliga porque o nome é legal. O nome é sensacional. Ele não é o mais legal porque ele não é o mais competitivo, né? Lógico que é o mais competitivo. Não, o inglês é mais competitivo que ele. Não, tudo bem. Mas é, pô, é bacana esse Não, tipo. Ele é bom também. É o segundo melhor campeonato da Europa. É legal. E é o que melhor utiliza aí. Quer dizer, vem utilizando. A UEFA vai implantar aí o fair play econômico, né? Que, resumidamente, assim, o time tem que ter mais receita do que despesa pra tá bacaninha ali, pra ganhar um ok da UEFA. Se não, pode sofrer aí intervenções da UEFA e até ficar fora de 3 temporadas até regularizar todo o seu balanço. E a Bundesliga é a que melhor trabalha isso, já vem há alguns anos, e talvez seja o campeonato que vai melhor se enquadrar nesse novo sistema aí de organização monetária da UEFA. O time que me meteu na Alemanha é o Borussia Dortmund. Eu gosto do Borussia desde os anos 90, quando... Até antes, lembro deles campeões da UEFA, da Champions, não lembro exatamente do time, mas gostava muito do uniforme, né? O uniforme, na verdade, foi o que me atraiu, assim, né? Atraiu os meus olhares pro Borussia. A combinação do amarelo e preto é a combinação que eu mais gosto no futebol. E não é aquele amarelo mostarda, é isso que é legal. Não, é o amarelo vibrante, isso. Assim, né? Um amarelo ouro, bacana. E eles tinham um uniforme bacana, assim, tipo, era um... Tinha uns detalhes legais, não era só listrado, assim. Era bem bacana. O meião é listrado, a abelhinha, eu acho bem legal. E dali pra frente eu comecei a acompanhar bastante o Borussia. O Borussia que se fudeu nesse meio do caminho, quase entrou em falência. Teve que pedir grana emprestada pro Bayern de Munique. Mas, enfim, conseguiu se reestruturar de novo. É o time... Não é o time com maior torcida na Alemanha. O time de maior torcida na Alemanha não é o Bayern de Munique. É o Schalke 04, que é o inimigo número 1 do Borussia. Eles fazem o clássico lá do Vale do Ruhr. E eles disputam ali, é o maior clássico da Alemanha, inclusive, porque como o Bayern e Munique não tem adversário, né, o Munique 1860 é uma porcaria, então o maior clássico da Alemanha é envolvendo Schalke e Borussia. Torço, acompanho, temporada passada eu acompanhei pra caramba, acho mó bacana lá a muralha amarela atrás do gol. É o time com maior média de torcida na Europa, mais de 85 mil pessoas por jogo, só não tem o maior público porque o Camp Nou é maior. Cabe em 90 mil pessoas, então... O Borussia é o time que tem ingresso vendido até 2015, 2014, olha, né? O Borussia tem, assim, lotação máxima. O ano passado, os jogos em casa, o jogo com menos torcida teve 82 mil pessoas. Os outros jogos sempre com 85 mil pra cima. Eu li uma vez uma história que o Borussia tem ingresso vendido até 2014 já. É impressionante o que eles fazem lá. Quando o estádio foi reformado pra Copa de 2006... A torcida pediu que depois da Copa fossem retirados todos os assentos atrás do gol da esquerda, que é onde fica a muralha amarela, justamente para poder vender ingresso barato. E a torcida, isso foi uma exigência da torcida. Não queremos luxo, não queremos nada. A gente quer o resto do estádio, você pode cobrar o que você quiser. Atrás do gol, deixa o ingresso barato, a gente fica no cimentão mesmo, tacando cerveja para cima, um em cima do outro. E é isso aí, cara. Viva o Borussia, hein? Ruba o tri! O time que me atrai é o Bayern de Munique. Ah, modinha. Bayern de Munique, não é modinha não. Igual eu falei do trio alemão, um cara que me encantava, eu assistia futebol alemão. Tinha um trio alemão no Bayern? É, tinha vários, né? Um dos... O Bayern de Munique, ele me atraía nos anos 90 pelo Lothar Matthäus. Eu assistia na Cultura, sábado de manhã. É verdade. Sábado de manhã eu assistia futebol. Paulo Sérgio jogava lá. Paulo Sérgio também jogava lá. Jorginho jogava lá. Jorginho, é verdade. Jorginho, era lateral direito do Bayern. Elber jogou lá. A sua então, Elber. Ele é um time que me chama a atenção pelo seguinte. Além dele fazer muitas contratações... Nessa época, o Amoroso fazia chover no Borussia. No Borussia Dortmund. Mas o que a gente tem que destacar no campeonato alemão, literalmente, é o que eles valorizam o público. O dinheiro que entra é um dos campeonatos mais rentáveis. Perde só pro campeonato inglês. E não é de TV. É receita de ingresso. Receita de ingresso e o que é gerado dentro do estádio. Tem que tirar o chapéu, eles valoram. Lá, literalmente, aquilo lá encaixou como um show. Então, é um entretenimento. Aí vai dentro do que eu sempre martelo. É gestão. Não à toa, o país mais saudável, os países mais saudáveis financeiramente da Europa são a Inglaterra e a Alemanha. Não por acaso os dois melhores campeonatos da Europa. O Borussia, o atual bicampeão, que perdeu o Kagawa pro Manchester United o ano passado. Deram sorte, hein? Ninguém levou Lewandowski. É, cara, o Lewandowski deram também sorte. Tava na mira do Manchester United no começo da Euro. E o outro polonês, o... Cuba. O Cuba. Fala o nome real dele. Não, deixa só o Cuba. Pô, se na camisa dele, no Borussia, tá escrito Cuba. É, você quer discutir com a camisa. Você vai querer discutir? Deixa quieto. Se os alemães não conseguem falar o nome dele... E o Kagawa não foi uma perda tão grande assim. O Rodrigo tá zoando porque ele é japonês, não joga porra nenhuma em nada. Mas o Kagawa, na verdade, ele era reserva do Mario Götze, que é o Messi alemão, que se machucou. Aí o Kagawa entrou e deu certo. Né? Jogou, beleza. E aí no finalzinho da temporada, o Kagawa, já vendido pro United, no final das partidas dava lugar pro Götze entrar pra pegar ritmo. Então, ou seja, não perdeu quase nada. Assim, o camisa 10, o cérebro continua lá, que é o Mario Götze. E trouxe o Marco Reus. Na verdade, trouxe de volta, né? Que o Marco Reus era cria de Dortmund, vendeu pro Borussia Mönchengladbach, aí ele virou homem lá em Mönchengladbach. O Mönchengladbach fez uma grande campanha ano passado. Sim, graças ao Marco Reus. E aí o Borussia foi lá e já... O Marco Reus já tava vendido já no meio da temporada passada. Então, ou seja, as duas esperanças aí, né, também do pessoal de Dortmund, tá no seu meio de campo com o Marco Reus e Mario Götze, na frente Lewandowski. O Cuba ali sempre... É. Balançando, o chute é o goleiro, que é muito bom. Temos tudo aí para fazer um bom papel no campeonato alemão. E o Bayern de Munique, igual eu falei, não perdeu nenhum jogador de destaque e fez uma contratação pontual. Trouxe do Atlético de Bilbao o Javi Martínez. Que foi a maior contratação, né? 40 milhões de euros. É, e todo mundo estranhou, né? Porque o Bayern não é acostumado a fazer essas loucuras, né? E aí trouxe o Javi Martínez, né? Exatamente. Eu acho que fica entre Bayern e Dortmund. Não sei se o Dortmund aguenta o Bayern essa temporada. Jürgen Klopp, toda a esperança está no simpático técnico do Borussia, sempre com seu bonezinho e abraçando todo mundo no campo. A hora que termina o jogo, ele passa abraçando todo mundo. E o seu segundo time? Eu não tenho um segundo time. O São Pauli? Ah, sim, tem o São Pauli. O São Pauli tá na segunda divisão. Não voltou, né? Não conseguiu subir, mano. O São Pauli tá na segunda divisão, é verdade. Eu gosto bastante do São Pauli. Mas mais por questões políticas, ideológicas e musicais do que pelo próprio futebol, né? O São Pauli merece ter bom, você tem um time na Série A e um time na Série B. Isso, né? Olha aí, que beleza, né? Maravilha. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Agora vamos para a Premier League. Eu tenho uma simpatia pelo Liverpool. Mas assim, o que mais me chama atenção é o Arsenal. O Arsenal, pelo trabalho com o Arsenal... Com a base, com as crianças. Wenger faz. Os menininhos do Arsenal. Ele vai buscar jogadores promissores pelo mundo inteiro e leva pro Arsenal. Pra montar literalmente uma base. Pra montar um time. Não um time pra ganhar um título. Pra tentar copiar o Barcelona. Mas ele fazia isso antes de ter o Barcelona de destaque. Não, o Barcelona faz isso há 60 anos. Não, essa teoria do Barcelona, que deu resultado... Tem uns 30 anos. Não, tudo bem, mas assim, ela foi implantada literalmente esses últimos 10 anos. Não. Mas o Arsenal, se você for ver, aquele time que ele montou, que ele foi campeão no... Com o Thierry Henry, Pirret, Patrick Vieira, ele contratou desse jeito, ele foi buscando jogadores e montou uma seleção. E ele sempre, isso me chama atenção nele. Outra coisa que me chama atenção... Ofensivo. O DNA ofensivo deles. Sempre o mesmo disso. Porra, não tem essa. Pode ver quando o Arsenal toma um coco, ele não toma um coco de 2-0, 1-0. É cacetado, é 5-1. Criancinhas, é igual. E DNA ofensivo. Criancinhas, DNA ofensivo, uma certa seca durante um período. Montanha pedófilo. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Você, Rodrigo, tem um time assim? Eu tenho. Quem te meteu na Inglaterra? A rainha. Então, Blackburn Rovers, que é olha o time aí da rainha, né? É, simpatizo por alguns motivos. Primeiro, aquela rosa na... Traz todo um... Bichona. Um momento... Um é pedófilo, outro é bichona. Né? Um momento histórico, a Guerra das Duas Rosas, Família York Lancaster, né? Então tem todo um contexto bacana. Né? Tudo pra fazer charme, né? Falar que é. Culta, uma escolha culta. A passagem do Alan Shearer pelo Blackburn, aquele título... Né, que não vinha desde 1911. E não virá mais. E não virá mais, porque novamente está na Série B, na segunda divisão. Então é basicamente isso. Eu torço bastante pelo Manchester United, mas eu vim pensando, né, ao longo da semana, quando a gente chegou nessa pauta e tal, por que eu gosto do Manchester United? Eu não tenho uma explicação do que eu gosto do Manchester. E antes que me perguntem, não tem nada a ver com a vitória do Manchester em cima do Palmeiras. Eu já gostava do Manchester naquela época, já. Eu não sei porquê, cara. Eu simplesmente um dia falei, porra, gosta do... Que não. Time você gosta na Inglaterra? Ah, Manchester United. Não sei porquê. Eu tenho simpatia pelo Manchester. Quando pega um jogo, por exemplo, Manchester e Wigan, eu não torço pro Wigan. Eu gosto do Manchester. E não é porque quando o Palmeiras que eu vou deixar de gostar dele. Eu não sei, uma vez eu comprei, há muitos anos atrás, eu comprei uma revista que era assim, os maiores clubes do mundo, da Placar. Não é aquela 500 maiores times do mundo que a Placar lançou depois, que lançou até com de times brasileiros e em times... É, que vem aquele... Não, era uma revista fininha, assim, capa azul, e tinha uma carada de time do mundo inteiro, assim. Na Inglaterra eu já conhecia o Arsenal, eu já conhecia o Liverpool. Eu não conhecia muito bem ainda o Manchester United. E aí, lendo a reportagem sobre... Era uma página dupla de cada time. E aí eu já conhecia o Liverpool, já conhecia o Arsenal, mas o Manchester não. E aí eu li lá a paradinha e falei, pô, legal esse time aqui. E aí depois fui ver a história do acidente lá, que, né, que vitimou, que era o time da Inglaterra da Copa de 54, 58, 58 agora. É só pegar aí o sério fino das Copas. E tem os três lá, o Bob Charlton, o George Best... E aí foi ver o Teatro dos Sonhos, que é o Trafford, blá blá blá, e aí gostei, Beckham, um cara bonito, né? Ferguson, né? O Ferguson, Scholes, Giggs, os irmãos Neville, toda essa galera, o Schmeichel, porra! O Schmeichel. É, o Schmeichel. Aquela vitória contra o Bayern de Munique, aquela virada na Champions nos últimos minutos, tudo isso me fez, assim, com o tempo, simpatizar pelo Manchester e hoje torço para caramba. E fiquei puto temporada passada porque perdemos pro Santo André de Manchester, cara. Falando em Santo André de Manchester, e aí? Campeonato inglês tem um time pra caralho disputando o título, hein? Esse ano aqui, o campeonato inglês, vão ter três linhas de frente. Então você não vai apostar em ninguém, é isso. Chelsea, Manchester... Chelsea vai demorar pra se acertar. Manchester United e o City. Esses são os três que vão disputar. E aí pra baixo, o Arsenal, Liverpool... Arsenal, Liverpool, não sei. Eu acho que de novo não vai pegar Champions. Tottenham, perdeu o Modric. Não sei se Tottenham vai bem, não. Mas ele tem uma base. Pode ser que dê alguma coisa. Mas e o Queen's Park Rangers? Tá com grana de investidor, é por isso que levou um monte de gente. Não, levou, mas é catado, né? É um time de catado. Se machucar, um ferrou. O parque tá lá do Manchester United. É, então, mas se você pegar, o Chelsea também vai demorar pra engrenar, né? Mas se você for ver, ele ganhou as três primeiras. É, só time... perdeu o mapa Atlético de Madrid. Só tá isso. Bem no, então, mas tá bem pegou no, mas pegou quem? No inglês? É. Ah, não. Pegou time então... normal, assim, médio. Vai. Mas o Chelsea sempre começa com o campeonato inglês perdendo. Então, mas agora começou errado, porque pegou três tetas, não pegou ninguém. Pegava, agora, quando for pegar o Tottenham, já que já não é... E outra coisa, o pessoal fala muito do Drogba, ele foi importantíssimo pro título pela Champions. Só que, ele saindo, teve muitos jogadores que se destacaram muito mais. O Fernando Torres agora tá comendo a bola. É verdade, começou a jogar esse viado. O time parece que desencantou. Eu não gosto do técnico, de Mateu. E o Chelsea, ele tá renovando o time dele. Todo mundo achava que depois ganhasse, ia ficar com aquele time velho. Ele tem uma boa base de jogadores que eles contrataram. O Hazard, Hazard, você tem o Lucas Piazon, que veio de São Paulo ano passado, que esse moleque é bom. O Oscar. Ramires, que não é novo. Não é bom. Fernando Torres tem o quê? 28 anos. Juan Mata, Davi Luiz. Tem um time novo, é, né? É renovado, é um time que vai dar muitos frutos pra frente. Tomara que só o ano que vem. Não, eu acho que esse ano aqui ele vai dar... Ele, o Manchester City, ou eu acredito mais na dobradinha do City do que no título do Chelsea. O Manchester, o United, eu acho que ele corre... Ele corre literalmente por fora. É mesmo? Eu acho. Van Persie tá lá, hein? Hã? Van Persie tá lá, hein? Sei, eu não tô vendo. O Ferguson, toda vez que ele remonta um time, ele tem um cara que se destaca. Tem um cara que chama muita atenção, um cara que leva o time. Eu não vejo nenhum jogador não, desse. Mas é o Van Persie. Não sei. E o Kagawa. Kagawa não vai ser. Eu acho que esse campeonato inglês aí vai ser estilo campeonato brasileiro, mano. Tem os principais favoritos, mas eu acho que dá pra ter uns 5 ou 6 times aí que vão fazer um papel bonito. Você, por exemplo... Você pode arriscar os 2, 3 pra campeão, só que se você for meter as 4 vagas da Champions, vai dar uma dorzinha de cabeça. É, o Everton tá com um time bom. O Stoke City tem um time bom. Tem uma galerinha aí, assim. O Tottenham, Newcastle. O West Ham voltou agora, tá com o Carroll lá no... West Ham. Foi por empréstimo. É, cagada do Liverpool, né? Puta merda, pagou mó grana. O cara agora empresta. Todo mundo sabia que o cara era ruim, todo mundo Puta sabia. Puta merda. É isso aí, então você acha que vai ficar entre os Manchester e o Chelsea? Exato, e o Arsenal pega a última vaga do, da Champions. Eu... E o Blackburn ganha a segunda divisão. É isso aí. Bom, pra gente finalizar, por favor, Rodrigo, quem te meteu na Moldávia? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Então, na Moldávia, o time que eu torço com maior assintosidade na Europa, que é o Dacia Chisinau. Por quê? Porque lá os caras têm o time da elite, que é o Tiraspol, o Sheriff Tiraspol, que ganha tudo. Ganhou 10 títulos seguidos. E o Dacia Chisinau é um time de estudantes. Os caras criaram um time. Vamos montar um time aí, não sei o quê. Futebol não é expressivo e tal. Aí os caras conseguiram ganhar ano passado o campeonato. Né, um ano retrasado, né? Ano passado o Tiraspol voltou a ganhar normalmente. Né? E eles, de fato, são os lobos azuis quando estão de azuis. E são os lobos amarelos quando estão de amarelo. Olha aí que beleza. Eles são, na verdade, os lobos da Moldávia. E é o meu, esse é meu time de cor. É quem me meteu na Europa. Ah, é. É o Dacia Chisinau. Então, em homenagem a essa veia revolucionária que o Rodrigo tem na Europa, sempre torcendo para o leste, né, o lado vermelho da força. Vamos ouvir agora Pussy Riot, a banda daquelas meninas, daquele trio russo de punk rock que quer ver o Putin na merda de qualquer jeito. Por favor, Pussy Riot, que o Montanha gostou do nome aqui, que beleza. Líder, toca aí. Тебе хорошо, оплюмёвских ублюдков. Восстание сортиров, отравление смертельно. И толки не помогут, коронец придёт. Привет, легавый! E agora muito bronquinha, quem merece ser espinafrado da Europa? Bom, depois de tantas metelanças, vamos ver quem vamos dar bronquinhas. Ô Montanha, já que o último bloco foi, falamos na Inglaterra, emende com seu bronquinha. Meu bronquinha vai para os jogadores que não compram a ideia, literalmente, do Arsene Wenger. O Arsene Wenger vai lá, busca os caras que estão num time inferior, dá oportunidade, os caras têm qualidade? Tem, são promissores? São. Aí o Arsene Wenger vai lá, traz eles pro Arsenal, um time grande. E fala, pô, aqui eu vou ensinar pra vocês. O beabá, assim que joga futebol literalmente. De menininhos vão se transformar homens. Quando o negócio tá engrenando, que a coisa vai deslanchar, os caras largam, deixam o cara na mão pra ir pra um time por dinheiro. Um time já montado, entendeu? Então os caras não compram a ideia do Arsene Wenger de montar um time pra fazer história. Não só por uma história de um título, uma história de década. Como entende? O Montanha é sentimental. É demais, né, cara? Então, isso me incomoda. Então, bronquinha pra esses caras. Senhor Fábregas, que era do time B lá do Barcelona, era um nada. Aí quis sair do Arsenal, foi pro Barcelona, agora é banco, tá fazendo frescurinha, tá fazendo beicinho. O meu bronquinha vai pra esses times... que recebem granas de investimento. Assim, na verdade não é pro time que recebe, porque o time tá numa merda foda, quer ganhar título, quer contratar jogador e se sujeita a isso, a esses petrodólares, a essa grana do mundo árabe, esses empresários malucos, aí daqui a pouco vão chegar uns indianos com grana lá. E aí eu não gosto, porque sabe, fica essa coisa de... Ah, poxa, o time tem que ter tradição, entendeu? Você falou de indiano? Tem que explicar pros caras o seguinte... Que não se compra a história, não se compra a tradição. É isso, cara. Você falou, vai chegar o indiano, o Racing Santander tá com o presidente indiano. Aí, ó, que beleza, tá vendo? E aí, cara, ficar montando super times e tal, e Chelsea, Manchester City, PSG. Que o PSG também é só famoso no Brasil por causa do Raí também, porque só deve ter um ou dois títulos franceses, é uma porcaria. É Málaga, Racing. Tudo bem que eu não reclamaria se um árabe comprasse o Milan. Mas já tem tradição, entendeu? É só grana que precisa. E isso daria um belo programa, hein? Nós brasileiros aceitaríamos que alguém comprasse nosso time? É verdade, é uma boa discussão, mas enquanto essa discussão não vem para o Brasil, eu não gosto dessa onda dos novos ricos na Europa, bronquinha para eles. O meu bronquinha vai pro campeonato italiano, pro futebol italiano de uma maneira geral, pela situação em que ele se colocou, né? Talvez eu que falei o tempo inteiro, bati na tecla da questão econômica, os times italianos, quando a Itália começou a ter essa queda econômica, os times não se pouparam, então chegaram numa situação que ficou insustentável, né? Então, o meu bronquinha vai para os times do Campeonato Italiano pela postura que eles tiveram e pelo campeonato que eles vão fazer agora. E quem é o destaque da Europa, quem merece o troféu? O viradabola.net. Eu vou dar para a gestão do campeonato alemão. Bundesliga. Para a Bundesliga. Eles conseguiram... Eu vou dar para a gestão do campeonato... que te meteu. Que te... Fode. Vou dar para a gestão inteira. Beleza, vai... o programa vai ser censurado. Tirar o chapéu pelo que os caras fazem. A questão organização, entretenimento, show que eles dão em cada jogo. Cada jogo você vê lá estádios lotados. O pessoal vai literalmente não só para assistir o jogo, para consumir, para a questão do entretenimento. Tem que tirar o chapéu para eles. Fino da bola para Bundesliga. Eu vou atrás do Montanha. E eu não vou dar. O meu fino da bola vai para o Borussia Dortmund. É a maior média de público da Europa dos dois últimos anos. E meu, essa temporada também vai ser sensacional. E vou torcer muito para que o Borussia faça uma grande campanha na Champions. Pelo menos chegue na segunda fase. O grupo é difícil, mas vamos torcer porque é um time de tradição que merece fino da bola. Então o meu fino da bola vai para o campeonato inglês, que é o campeonato mais competitivo da Europa. E o que eu gosto é de competitividade. É olhar para uma tabela, olhar o primeiro colocado com 4 pontos na frente do quinto. E não um campeonato que o primeiro tem 12 pontos pro segundo. Isso me irrita. Então eu fino a bola pro campeonato inglês. E sendo assim, terminamos mais uma edição do Papo do Fino. Hoje você soube que time meteu em cada um. É, hoje eu descobri que eu sou promíscuo. Exatamente. Montanha rodou toda a Europa. O Rodrigo... foi recalcado, só nas, né? Bocas do lixo, né? Só nas bocas do lixo. E eu dei pra alguns, mas quando eu dou também, eu dou pra time grande. Você é a puta chique? É, tipo isso. E você pode colocar nos comentários também qual o time que você gosta, que te meteu na Europa. Contar um pouquinho da historinha, né? Por que, que você gosta do Milan, da Juventus, do Barcelona, do Real, do Porto, do Ajax, do PSV, sei lá. E aí a gente discute e vamos colocar também os nossos times... da Holanda, da Turquia, da Bélgica, sei lá, todos os lugares da Europa. E semana que vem tem mais Papo do Fino. Um abraço para você, Montanha. Um abraço para os nossos ouvintes. Melhor passar uma hipoglose aí, que deve estar, né, ardidinho de tanta metida. Um abraço para você, Rodrigo, sua camisa cor de goiaba. Abraço. E um abraço para mim também, um abraço para vocês. E até semana que vem com mais Papo do Fino. Tchau. Ai, que loucura! Ai, que absurdo!